Ei, quanto custa esse buquê? É, e chocolate eu também vou levar. Quero um cartão bonito pra eu escrever. Eu te amo e dá pra minha namorada. Hoje é 12 de junho de 2012. E me lembro bem como se fosse hoje, o dia em que eu te vi pela primeira vez. É, eu não sabia, mas agora eu sei que é você a dona do meu olhar e do meu querer. O meu coração ainda dispara quando eu te vejo, e eu quero tua companhia pra envelhecer. Só nós dois e os nossos filhos, eu quero fazer do nosso lar o seu paraíso. Às vezes penso em te pedir pra casar comigo, mas falta grana e você merece muito mais que isso que eu tenho pra te dar. Por enquanto é só o meu amor. Por enquanto é só o meu amor. Mas vai clarear o que eu tenho pra te dar. Por enquanto é só o meu amor. Por enquanto é só o meu amor. Mas vai clarear. Que dinheiro preza o sentimento. Princesa, deixa eu expressar o que há aqui dentro. Aqui dentro do meu coração, achei o acorde perfeito pra nossa canção. Amor bandido, louco, cômico, mas real, intenso do tipo platônico. Uma história mística, não fictícia. Eu vi você olhando a lua, várias carícias. O amor está no ar que eu respiro, em você me inspiro. Eu te daria o mundo só pra ver o seu sorriso. Só de ver o seu sorriso, já imagino o futuro lindo, família, filhos. Vou lhe entregar tudo o que tenho, que sou. Minha maior riqueza está aqui, o meu amor. Vou lhe entregar tudo o que tenho e que sou. Minha maior riqueza está aqui, o meu amor. Eu amo você e nem precisava dizer. Dá pra ver no meu olhar toda vez que eu te vejo. Me adianta antes que seja tarde. Você merece muito mais que piquenique park. Vou tentar ser melhor do que já fui, sabe? Afinal, hoje é 12 de junho, o coração mais forte bate. Nada mais cabe aqui senão o teu amor. Pra onde eu vou fugir se não for pros teus braços? Se quando eu sinto frio, tu é meu cobertor. Se eu tento ficar só, mas sinto teu abraço. Na moral, me dá vontade de sumir daqui, baby, te levar pra outro lugar, onde a gente pudesse ser muito mais feliz. Longe de tudo que se possa imaginar. Adormecer e despertar meus dias do teu lado. Amar você como há tempos ninguém havia amado. Esposo, namorado, eu, seja lá o que for. Por enquanto o que eu tenho pra dar é só o meu amor. Eu amo você e nem precisava dizer. Dá pra ver no meu olhar toda vez que eu te vejo. Te amo você e nem precisava dizer. Ok, ok, BT Mal é a guy, the gadget.